Justino e Baltazar encontraram-se à beira do rio. Um estava sem calor e o outro mesmo cheio de frio. Passou um cardume de lume que os engalfinhou. Justino e Baltazar encontraram-se à beira do rio. Justino e Baltazar encontraram-se à beira do rio. A Cleia e Monte Olivo andavam por Avinhão. Estavam ambos à espera do próximo avião. Um ia para Alexandria, o outro não sabia. A Cleia e Monte Olivo andavam por Avinhão. Cleia e Monte Olivo andavam por Avinhão. No hemisfério do sul, um mosquito deu a asa. E uma criança nasceu sem saber que não tem casa. Um objeto voador bem identificado leva cento e tal pessoas de volta ao lar. Há de lá chegar, yeah, há de lá chegar. Com toda a certeza, há de lá chegar. Justino e Baltazar, a Cleio, Monte Olivo, juntaram-se nas docas, beberam alguns digestivos. Alguém tinha à disposição um belo apartamento. Ninguém sabia com quem estava quando chegou a manhã. Ninguém sabia quem era quando chegou a manhã. No hemisfério do sul, um mosquito deu a asa. E uma criança nasceu sem saber que não tem casa. Um objeto voador bem identificado leva cento e tal pessoas de volta ao lar. Há de lá chegar, há de lá chegar. Com toda a certeza, há de lá chegar.